não sofrer. Prometi que não ia mais querer te ver. Nada adiantou, pois aqui estou, pedindo outra chance para o nosso amor. Já fingi que amei um outro alguém, mas pro seu lugar não tem mais pra ninguém. Vivo da ilusão, da louca paixão, que tomou minha mente e o meu coração. Vem me dar o seu amor, meu bem, venha me aquecer. Eu preciso dormir e acordar com você. Vem me dar o seu amor, meu bem, venha me aquecer. Ai, eu preciso de você. Portal do La Rocha. Tente pensar, tente entender. Sou alguém que não sei mais viver sem você. Eu já me entreguei, eu já me rendi. Nesse jogo do orgulho fui eu quem perdi. Mesmo assim eu insisto, não creio no fim. Acredito você vai voltar pra mim. Sigo pelo mundo, andando sem rumo. Tinha o universo e me vejo sem tudo. Vem me dar o seu amor, meu bem, venha me aquecer. Eu preciso dormir e acordar com você. Vem me dar o seu amor, meu bem, venha me aquecer. Eu preciso de você pra me tirar desse labirinto. Alivia essa dor que agora eu sinto. Não somos almas gêmeas, nem o tempo separa. Um perfume sem igual, a rosa mais rara. Vem me dar o seu amor, meu bem, venha me aquecer. Eu preciso dormir.